Shop Garotinho. Rio de Janeiro. Oba. Lembro do dia que marcamos um encontro, te levei pra sair. Você saiu da minha vida e eu sou louco por ti. É, naquele instante deu a luz ao nosso amor, é impossível esquecer. Guardo detalhes dessa noite fascinante que eu passei com você. Mesa de vazio, clima de beijinho. Ouvindo voz e violão, embalo da canção, dançando agarradinho. Vem no lalaiá. Lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vamos. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Pra relembrar onde tudo começou, essa se chama Casa Azul. Meu coração acelerou quando eu te vi. Foi a primeira vez que alguém me olhou bonito assim. E a gente nunca mais se separou. Minha namorada, vem morar comigo. Tô pintando a casa de azul. Que é pra você morar no céu, diz aí. E na porta da sala, que é segredo. Vê se não chega tarde, tô contando contigo. É amor de verdade, eu tenho medo de você mudar de ideia e me deixar aqui. Dona de mim, é. Não resisti, eu só obedeci sem olhar pra trás. Me conduziu e eu me entreguei, é. Nessa paixão eu mergulhei. Hoje a solidão não existe mais. Joga a mão pra cima e canta! Cada gota que cai no meu suor é um mar de felicidade, é. Explode toda emoção, faz amor outra vez.